Passou desfilando com um outro ao seu lado. Eu fiquei amargurado, eu estou revoltado. Não faz 24 horas que ela estava em meus braços, entre beijos e abraços, esbanjando sentimento. No calor do meu aperto parecia uma dama. Sempre fala que me ama, mas tem sido meu tormento. Ela é bonita, mas é bandida. O que sobra em beleza falta em categoria. Ela é bonita, mas é bandida. O que sobra em beleza falta em categoria. Diz que eu sou exclusividade, dono da sua saudade, o tema da sua poesia. Uma bandida com certeza que eu transformei em princesa. O que sobra em beleza falta em categoria. Ela é bonita, mas é bandida. O que sobra em beleza falta em categoria. Ela é bonita, mas é bandida. O que sobra em beleza falta em categoria. Ele é o cara, mas é um mala. O que sobra em beleza falta em vergonha na cara. Ele é o cara, mas é um mala. O que sobra em beleza falta em vergonha na cara. O que sobra em beleza falta em categoria. Ô, mulher sem classe, sem talento.